É show de rap, muita treta, atmosfera produtiva. É show de rap, vem atrás, pouco espaço, um DJ que é show de rap. Muita rima, microfone aberto pra periferia. É show de rap, tem improviso, discurso e apologia. É show de rap, muita treta, atmosfera produtiva. É show de rap, tem atrás, pouco espaço, um DJ que é show de rap. Muita rima, microfone aberto pra periferia. É show de rap, tem improviso, discurso e apologia. Me ligar, apologia, tá por onde hoje é um dia. Show de rap na quebrada, algo simples, bem família. O microfone luvistado, as caixas de PA, sem retorno, camarim, sem banheiro pra no palco improvisado, o DJ já bem chapado, empolgado com os baratos do cerato, craqueado, 15 pretos no evento, é só questão de tempo. E os mano do gueto vão aparecer em grande peso, as barracas dão um charme, grumê de pão na chapa, promoção pediu copão, ganhou um rap de graça, avistei um mar de gente, camisa dos seus ídolos, vários grupos de rap, tem até alguns sumidos. Que clima louco, lotado sempre algumas damas, não precisa do passinho que os manos se apaixonam, a mão pra cima. Quem cola prestigia e sabe a rima. Aqui é tudo cria, entende bem a disciplina. Esse é meu público-alvo, união de favelado. Já viveu, presencia pros baratos que eu falo. Tá envolvido por amor, não porque a mídia mostrou, ou porque a propaganda do Spotify lhe demonstrou. É show de rap, muita treta, atmosfera produtiva. É show de rap, tem atraso, pouco espaço, um DJ que é show de rap. Muita rima, microfone aberto pra periferia. É show de rap, tem improviso, discurso e apologia. É show de rap, muita treta, atmosfera produtiva. É show de rap, tem atraso, pouco espaço, um DJ que é show de rap. Muita rima, microfone aberto pra periferia. É show de rap, tem improviso, discurso e apologia. Passou uma semana, ligaram pro evento público do Panambi, a festa e Pinheiros, fomentado pelo rap numa caça de talento. Social popstar que a mídia tá querendo. Ótimas instalações, qualidade da mais top. Pix, Slipknot, Pink Floyd, Snoop Dogg. No mar de gente, boné até da Quicksilver, num papo de revoltado. A infância cê é a Disney. O movimento na entrada, essa é dampa de família. Deixa a filha, dá o horário que o Urbe vem, retira. Subiu no palco primeiro, uma cara de herdeiro. Até pensei que era banqueiro, só falava de dinheiro. Sem preconceito, diversidade eu respeito, mas utiliza a arma certa e faz isso direito. Só bastou a apologia, cantar a primeira faixa. Os boy entendeu a essência de um mente psicopata. Dinheiro nunca compra ideologia ou postura. Pra quem veio da rua, é fruto de loucura. Longe do padrão estrela, na capa da Fuxico, num daibop, eu vira a marca. Se o favelado é seu ídolo, na resistência do velho rap já extinto. Relata a realidade, explora bem o que eu sinto. O trolo forte do seu palco, tendência goela abaixo. Prefiro o favelado num tatame improvisado. É show de rap, muita treta, atmosfera produtiva. É show de rap, tem atraso, pouco espaço, um DJ que é show de rap. Muita rima, microfone aberto pra periferia. É show de rap, tem improviso, discurso e apologia. É show de rap, muita treta, atmosfera produtiva. É show de rap, tem atraso, pouco espaço, um DJ que é show de rap. Muita rima, microfone aberto pra periferia. É show de rap, tem improviso, discurso e apologia. É show de rap, muita treta, atmosfera produtiva. É show de rap, tem atraso, pouco espaço, um DJ que é show de rap. Muita rima, microfone aberto pra periferia. É show de rap, tem improviso, discurso e apologia.